glamour, querem fama. Elas querem luxo, querem grana. Tem que tá ligeiro pra não se enganar. O encanto das sereias só querem te usar. Elas querem glamour, querem fama. Elas querem luxo, querem grana. Tem que tá ligeiro pra não se enganar. O encanto das sereias só querem te usar. Tem que tá atento, parceiro, com as vadia. Elas querem granagem como simpatia. Quer andar de motocarro e só querem fama. Não importa se é Suzuki, Yamaha ou Honda. Quanto mais potente, mais gostosa a potranca. Quer os melhores motéis, querem noite sana. Rolê no shopping, quer ir no cinema. Se comprar roupa da Adidas e agasalho da Nike. Whisky Red Bull pra ficar louca na night. Quanto mais cês gastam, muito mais elas latem. Cachorra vagabunda interessada nos pilate. Narina na farinha, viciada em 99. Não quer aliança no dedo, nenhum tipo de sentimento. Sexo sem compromisso, sem ressentimento. Tem que tá atento com esses tipo de mulher. É o X da questão, irmão, saber de qual que é. Pois é, rolê a pé, só mesmo com a de fé. Que vai estar contigo pro que der e vier. Cabeça erguida, cuidado com as maravilhas. Cara de santinha e a mente é de vadia. Elas querem glamour, querem fama. Elas querem luxo, querem grana. Tem que tá ligeiro pra não se enganar. O encanto das sereias que só querem te usar. Elas querem glamour, querem fama. Elas querem luxo, querem grana. Tem que tá ligeiro pra não se enganar. O encanto das sereias que só querem te usar. Querem luxo aos custos dos putos. Insulto se o cujo não cede os curtos putos. Putas, querem dinheiro, a de fé quer você, seja verdadeiro parceiro. E manda a puta se fuder, a depender do que vai ser. Se o que ela precisa é pique, não implica nem critica as fitas dos que namora com as minas zicas. Se liga que ela te abraça como você abraça as suas batidas. Não adianta motel, nem restaurante caro. Camisinha de mel, bebida e cigarro. Com dinheiro emprestado e carro alugado, cê não passa de um otário. Trampo o mês inteiro, uma noite, acabou salariado. Baseado, cocaína e também cachaça. Fazendo de tudo pra deixar elas de graça. Elas querem glamour, querem fama. Elas querem luxo, querem grana. Tem que tá ligeiro pra não se enganar. O encanto das sereias que só querem te usar. Elas querem glamour, querem fama. Elas querem luxo, querem grana. Tem que tá ligeiro pra não se enganar. O encanto das sereias que só querem te usar.